Nossa conversa não tem boca a boca, é só tela, tela. Eu mando um áudio, amor, vem jantar. Dois corações desconhecidos numa cama que só tem dormido. Amor ali.